ter falado sobre a classificação, o time jogou muito bem, bem postado, dominou, principalmente no segundo tempo. É, nós time treinou a semana toda aí, né, pra poder vir dessa fase, que é mata-mata, né? A gente, ano passado, a gente já chegou nessa fase também, chegamos na final, infelizmente, né, somos vice-campeão. E a equipe do Cid Holanda é uma equipe bem postada, ele não é um time bobo, então nós tivemos a sorte de decidir fazer o gol e sair com o resultado positivo.